2 de julho de 1997, ó, quando eu cheguei na casa de detenção de São Paulo, era mais ou menos assim. Tô na redoma de ferro, morrer eu não quero. Isso aqui é um inferno, o pior eu espero. Tô cercado de grades por todos os lados. Um anjo de luz, um réu confinado, mas eu conheço o terror. Convivo com a morte, sobrevivo nesse inferno, mas não é por sorte. Aqui eu sou as trevas, lá fora a luz. A peça do xadrez jogada por Jesus. Faço o sinal da cruz antes de dormir. Fecho meu corpo, eu sei, Deus é por mim. Eu não me engrupo com essa porra, aqui nunca tá bom. Mesmo na trancadura eu tô ligeiro, é um dom. Escada, galeria, campo radial. Neguinho quer meu bem, neguinho quer meu mal. Mas aí eu vou além. Perigo aqui tem, é questão da escolha certa, o que te convém. Maluco, pinga a letra então, pega no ar. A arena é sangrenta, irmão, tenta se esquivar. Me sorri toda hora, mas não é nada engraçado. Você ali no chão, todo ensanguentado, implorando pra Deus pra sobreviver, ou que algum camarada dê a palavra por você. Mantendo o seu proceder, malandro bem devagar. É muita treta. Esse tal aí não, ó, ele é safado. Tomou tapa na cara na penita do estado. Foi comido, foi zoado no terceiro pavilhão. Talarico comeu mulher de ladrão. Essas fitas aí é foda, cega o fio da navalha. O crime não é certo, mas não admite falha. E pros moleque novato, empolgado com crime, pensando que bandido é astro de supercine. Se falhar vai morrer, sem honra e sem dó. O crime não é isso, o crime é bem pior. É respeito, atitude, pra poder chegar sem mancha no crime, sem caguetar. E se não for, o bicho é feio, no mundo paralelo. Vai morrer, seja bem-vindo ao inferno. Mata ele, cara, tem que ter agora. Sangue joga no ar. Da zona sul, Maitai, JACU, Morro do Piolho, Maracá, Grajaú. Ser criminoso não é fácil, tá ligado? Bandido no campo, minado. Se moscar tá fudido, como fulano que falou demais, tombou com 80 facadas. Foi peixe fora d'água na ilha petrificada. Ontem à tarde um mano meu colou e ligou que um outro aliado no anexo chapou. Trombou uns inimigos na cadeia de Aparecida. Assinou a lei dos 30, ainda com 9 de medida. Agora é residente, específico, genérico. No júri o capa preta, socou ele no anexo. Passa tempo aqui, não é nada divertido. Aqui não é play center, o brinquedo é assassino. Gás lacrimogêneo, sequência de HK. Camuflados de cinza, na sede pra matar. Rogar por nós, pecadores, na hora da morte. A poeira vermelha cobre o pavilhão. Novo sangue escorre na escada, em plena luz do dia. À noite, as almas vagam na galeria. Eu sinto pena da família desses cara. Sorrindo no inferno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guiado por Jesus Cristo. Pra onde eu não sei, pro inferno, pro céu ou Jerusalém. Aqui pavilhão 9, terra de ninguém. Se eu olho pro alto, largato de cinza que anda na muralha, me tem sob mira. Também filho da puta, esquema do governo. Você me vigiando e sua mulher no puteiro. O dia tá da hora, a rua me chama. Eu tô empapuçado da Coab Santana. O que vier é lucro, morrer uma vez só. O mundo me espera, minha família, o pôr do sol. Rajada, rajada, cric-clac, boom. O sistema, a política vão tomar no cu. Dinamita a muralha, derruba no chão. O 15 é inteligência, peça prisão. É um número a mais, um número a menos. Pro estado tanto faz. Eu não tô podendo vegetar sem parar. Viver só de sonhar, envelhecer antes do tempo, sem ver o tempo passar. Eu sonho ainda ver o meu jardim florir, ver meu filho feliz, em casa pra me rir. Enquanto viver, me resta esperança. Fodeu pra quem morreu, na ânsia da vingança. O clima atmosférico pressiona sem dó, te deixa dependente na loucura do pó. Roubada sua mente, tudo de bom que há, deixando espaço livre pra maldade habitar. Na faculdade do crime, pera o pânico e terror. fase final de pilantra estrupador. Seja feita à vontade perante a lei do réu. Se tiver que provar o amargo do fel, Fleury da risada, vendo tudo pela Globo, esperando que o massacre repita-se de novo. Aqui pavilhão 9, terra de ninguém. Cristo não teve aqui, poucos dizem amém.